hoje eu descobri que anjos não tem aquelas asinhas e nem aquela gola, Mariela. Não voam pelo céu, eu não li nenhum papel. Hoje eu descobri que anjos não tem aquelas asinhas e nem aquela gola, Mariela. Não voam pelo céu, eu não li nenhum papel. A mistura entre a vivência e a retina me traz a rima. Não me faz refém do hábito e da rotina. Anjos são manos, são minas, são senhoras, senhores. Seu cão de estimação são grandes amores. Pode ser o violão ou o futebol, o canto do canário ou a luz do sol. É o rap, é o samba, é bamba, é a raiz. É tudo aquilo que te deixa feliz. A vida é o caminho que você quiser. Uns que não dão pé, mas uns que te levam bem longe. Eu não vou me apegar a ser refém de bem material. Anjos não voam no céu. Hoje eu descobri que anjos não tem aquelas asinhas e nem aquela gola, Mariela. Não voam pelo céu, eu não li nenhum papel. Hoje eu descobri que anjos não tem aquelas asinhas e nem aquela gola, Mariela. Não voam pelo céu, eu não li nenhum papel.